todavia não eu, mas a graça de Deus está comigo, me deixa blindado, blindadão, me deixa protegido. Trago anjos comigo, não, eu não ando sozinho, não. Arcanjo Miguel, o meu papel de arcanjo defensor. Seja qual for o horror, peleja por mim, guerreia por mim. Mas tem batalha que é somente minha, alma também trava. Luta sozinha, sou eu contra mim. Quanta gente se matou, toda gente já morreu. Enfrentando seu eu, construindo um castelinho de Lego. Sufocado pelo próprio ego, numa cama de prego. Ver o seu próprio corpo, agora já eternamente morto. O que tá morto não pode morrer. O que tá morto não pode morrer. Quando a morte vier, o que cê vai dizer? Quando a morte vier, o que cê vai dizer? Hoje não, hoje não. Hoje não, hoje não, hoje não, hoje, hoje, hoje não. Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a morte, a sua vitória? Fique esperto, cuidado, veneno da morte é o pecado. Fique esperto, cuidado, veneno da morte é o pecado. Ela vem pra te levar direto para as profundezas. Como a foice quer te separar, quer cortar a sua cabeça. Bicho peçonhento quer tirar sua pureza. Injeta o veneno direto na sua veia. Sopra o veneno direto no seu pulmão. Contamina como fez com Eve e com Adão. Mas hoje não, diga pra ela hoje não. Se por um homem veio a morte, por outro veio a ressurreição. Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Eis que lhe digo, não vos enganeis. Mais companhias corrompem até os reis. Te digo, um mistério é sério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando ela vier, estejam preparados. O que tá morto não pode morrer. O que tá morto não pode morrer. Quando a morte vier, o que cê vai dizer? Quando a morte vier, o que cê vai dizer? Hoje não, hoje não. Hoje, hoje, hoje não. Hoje não, hoje não. Hoje, hoje, hoje não. Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a morte, a sua vitória? Fique esperto, cuidado, veneno da morte é o pecado. Fique esperto, cuidado, veneno da morte é o pecado. A morte vem em forma de pó, a morte vem na pedra de crack, a morte vem na garrafa de corote, ela também vem na forma de sexo, que pode te encher de vírus. Um vagabundo na rua pode te dar uns tiros. Ecstasy, overdose, quem foi que apagou as luzes? Pode ter sido o pecado da vaidade. Foi embora cedo quem podia ter ido mais tarde. Morreu de falta de espiritualidade. Aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Nem carne, nem sangue, nem corrupção. O reino de Deus elas não herdarão. Vai se cumprir a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. A vida venceu, ela segue invicta. Pode acreditar, a obediência pode libertar o escravo do ego e da lei. Já morri para o mundo e ressuscitei. Em Cristo eu ressuscitei. O que tá morto não pode morrer. O que tá morto não pode morrer. Quando a morte vier, o que cê vai dizer? Quando a morte vier, o que cê vai dizer? Hoje não, hoje não. Hoje, hoje, hoje não. Hoje não, hoje não. Hoje, hoje, hoje não. Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a morte, a sua vitória? Fique esperto, cuidado, veneno da morte é o pecado. Fique esperto, cuidado, veneno da morte é o pecado. Hoje não, hoje não. Hoje, hoje não. Hoje, hoje não. Hoje não, hoje não. Hoje não, hoje não. Hoje, hoje não. Hoje, hoje, hoje, hoje, hoje, hoje, hoje, hoje, hoje.